Irmãos, você vai encontrar uma geração hoje que tem um detalhe específico. E eu fiquei assim, pensando, Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Parece um assunto isolado, ou parece um assunto assim que precisava vir com muitos outros. Mas nós vivemos hoje uma realidade de uma quantidade muito grande de pessoas que têm tatuagens. E parece que isso não tem nada a ver com casamento, com família, mas a tatuagem é uma marca de senhorio. Assim como brincos e piercings. Abra comigo a sua Bíblia. Êxodo capítulo 21, verso 5. Êxodo 21, verso 5 diz assim: Mas se esse servo expressamente disser, Eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com a sovela, e ele o servirá para sempre. Essa é uma tradição que vem dos povos desde a Babilônia, em que todo escravo tem a sua orelha furada. Todo escravo tem a sua orelha furada. Um brinco, uma peça que estabelece que ele pertence a alguém. Já de antemão eu quero dizer, irmãs, não se preocupem em usar seus brincos. Nós não somos uma igreja que agora vai proibir usar brinco. Se for preciso, a gente até proíbe. Se Deus mandar, a gente até fala assim, aqui é proibido usar brinco. Mas eu nunca recebi essa orientação de Deus. Porque há algo do costume das mulheres de se ornar, de se embelezar com brincos. Então, que faça. Mas, irmão, toda vez que o colocar brinco for uma necessidade, saiba que já faz parte de um contexto de senhorio. Tem muita gente que acha que é só bonito, mas vai num lugar em que não é possível levar uma criancinha e fura o seu corpo em vários lugares e coloca um piercing, um brinco, uma peça. E são capazes de achar que aquilo não tem nada a ver com o mundo espiritual. Mas em qualquer lugar do corpo, as pessoas estão colocando brincos que estabelecem. Isso pertence a alguém. Sou escravo de alguém. Em Deuteronômio 15, verso 16. Mas se ele te disser, não sairei de junto de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre. Olha como é que Deus põe até o detalhe de como que você faz, encosta a orelha na porta e bate a sovela bate, fura a orelha contra a porta e ali você põe um brinco. Não tinha nem anestesia. E também assim farás a tua serva. O brinco é um sinal de servidão. De que pertence a um determinado senhor. Muita gente entrou na moda desse mundo, desse século. E muita gente acha que é natural isso. E entra para um casamento, tendo feito um pacto antes, sem nem ter conhecimento. Porque, na verdade, o império das trevas é um império de trevas. Nas trevas tudo é engano, irmão. Ah, eu não concordo. Tem nada a ver. Ah, oh, que coisa, gente, que mente ultrapassada. Meu Deus, nós estamos no século 21. Que coisa, que absurdo. Mas, irmão, pode avaliar e pede o Senhor para te mostrar que você vai descobrir que quem tem necessidade de se furar e encher de brinco é porque tem necessidade de determinar senhorio em alguma área da sua vida. Só que em todo texto bíblico. O Senhor Jesus nunca pediu para você furar a orelha. O texto bíblico diz que é o escravo livre que diz para o Senhor, fura a minha orelha. É da nossa parte que nasce o desejo de se tornar servo para sempre. Mas o Senhor Jesus nunca precisou. Na verdade, depois de Jesus não precisa nenhum dos rituais que a gente vê no Velho Testamento. Porque nele se completou tudo. Em Levítico, capítulo 19, verso 27, nós lemos assim: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Que coisa engraçada. Por que que Deus manda não cortar o cabelo arredondando os cantos? Irmão, quando a gente estuda um pouquinho além, a gente já vai entendendo as coisas. Havia um costume, vindo desde a Babilônia, de se consagrar a deuses. E uma das formas de proclamar publicamente que era consagrado a algum deus era cortando o cabelo nesse formato específico arredondado. Já na Grécia, nós temos duas pessoas proeminentes, um chamado Homer e outro chamado Plutarco, que eram escritores, poetas, homens da bela Grécia, com todo o seu romantismo literário, toda aquela coisa linda. E eles tinham o cabelinho redondinho, lindinho, cabelinho redondinho, porque declaravam que eram consagrados aos deuses. E vem o Senhor e diz ao povo de Israel: não se atrevam a imitar os povos à volta. Não cortem o cabelo de vocês desse jeito. Não é porque era proibido cortar cabelo, não. É porque tinha um contexto espiritual. Isso é um sinal. Tem nada a ver, gente. Pois Deus diz que tem a ver. Não façam isso. Não cortem o seu cabelo igual esses pagãos cortam. Não queiram, mesmo que você ache que não, dizer que você pertence a esses deuses. Mas não tem nada a ver cortar cabelo. Não tem mesmo, não. Mas uma vez que o diabo usou isso como um sinal dele, não faça isso. Tem nada a ver usar um brinquinho, mas uma vez que o diabo usou isso como sinal dele, não faça isso. Paulo vem e diz assim: é melhor que as mulheres não falem na igreja. Isso cria uma polêmica violenta, né? Como é que é isso? Eu estou achando que nós vamos adotar isso aqui. Todo membro da igreja vai ter que se submeter a isso. Mulher não fala, porque Paulo diz que mulher não pode falar na igreja. Sem entendimento do contexto, a gente não consegue compreender o que está sendo ensinado. É que na cultura daqueles dias, uma mulher que falava em público geralmente era uma prostituta cultual. Então Paulo diz assim: gente, vocês estão se convertendo. Nós somos um novo povo no meio dessa sociedade corrompida. Então cuidem. Se falar publicamente, uma mulher falar publicamente, é ser prostituta, então aqui nenhuma mulher fale. Era o cuidado de Deus. De tal forma que um sinal, um símbolo, que antes proclamava algo do inferno, não estivesse no meio do povo. Então ele diz: não cortem os cabelos. Agora veja o que o Senhor continua dizendo. Versículo 28. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Era comum, e até hoje é, você encontra culturas, povos na África, até no Brasil, índios, que precisam fazer cortes no seu corpo. Se o menino vai ser aprovado como macho, como homem de verdade, ele precisa fazer uns cortes aqui no rosto, ó, que fica uma cicatriz que mostra que ele é um guerreiro vitorioso em tal etapa, e agora ele é gente mesmo, macho. Mas todos esses rituais envolvem uma consagração a alguma entidade das trevas. Assim era desde o Egito. Então o Senhor diz àquele povo: não façam o mesmo que os povos à volta, porque isso tem um sinal no mundo espiritual. Isso significa a consagração aos mortos. Não façam isso. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Diga comigo: qualquer marca. Você sabe o nome de alguma marca que poderia entrar nisso aqui? O Senhor diz assim: pode quase todas. O Senhor diz: só pode aquelas modernas. Não fareis no vosso corpo nenhuma marca. Mas eu pus o nome de Jesus. Desperdiçou o dinheiro. E ainda embaraçou sua vida, porque Jesus não pediu isso. Ah, mas é para honrar ele. Jesus não pediu isso. Eu honro ao Senhor de outra forma. Pelo contrário, Deus disse: não faça no vosso corpo nenhuma marca. Sabe por quê, filho? Porque eu sou antigo. Eu vivi um pouquinho mais do que você, filho. E eu já vi desde Nimrod os povos fazerem isso, se consagrando a demônios. E isso se repete geração após geração, mesmo que com todo aspecto de modernidade, se repete a mesma coisa. Pessoas que têm necessidade de se relacionarem e de submeterem sua vida a algum senhorio das trevas, vão lá e fazem uma marca. E outros, por beleza, por inveja, por modernidade, por tendência, vão lá e fazem também algumas marquinhas lindas. Ai que linda borboleta, ai que linda. Mas a palavra do Senhor diz: não corra o risco de se colocar debaixo da mão de algum emissário do demônio que vai marcar seu corpo e você nem sabe por quê, você nem sabe o que está acontecendo, mas o demônio marcou sua vida. E você pode olhar, a maioria das meninas que tem a marquinha tem um problema na área sexual. Pega as meninas que têm as marquinhas nos lugares, tem uma tatuagenzinha assim, linda, você viu que linda, linda. Tem problemas na área sexual, começando pela prostituição, que vão passando de mão em mão, sem preocuparem com o futuro da sua vida. E você vai encontrar os casamentos, as vidas corrompidas, destruídas, porque um dia, sem saber, se doaram para fazer marcas. Eu assisti na televisão esse irmão aí que era dos Raimundos, eu esqueci o nome dele, Rodolfo. O Rodolfo aparentemente é a última pessoa que poderia falar sobre tatuagem, porque eu acho que ele não tem espaço no corpo mais para colocar tatuagem. E ele, dando testemunho publicamente na televisão, disse: sempre chegam e me perguntam. Outro dia, uma pessoa veio e me perguntou: o que você acha de tatuagem? E ele estava, talvez, assim, convicto de que ia encontrar apoio, né? Porque, afinal de contas, eu estou todo tatuado. E ele disse que abriu a Bíblia e leu Levítico 19, 28. Não faça marca alguma no vosso corpo. E ele conta alguns testemunhos de como verdadeiramente, a cada tatuagem, um demônio se apossava de uma área e de um assunto da sua vida. Irmão, alguém pode ter uma tatuagem linda da borboleta ou da flor, mas você pega a origem disso. São pessoas destruídas em todas as áreas da sua vida. E a maioria das tatuagens são sinais espirituais das trevas violentos. Alianças. Agora, irmão, muita gente entrou no casamento com uma aliança dessa. E aqui você pode incluir muitos outros rituais da juventude, da bebedeira, da droga, de qualquer outra coisa que normalmente se faz quando é jovem. Aquilo era quando eu era jovem. Pois não há nada que aconteça na nossa vida que não seja algo de reflexo espiritual por toda a vida. Foi por isso que Deus precisou mandar Jesus para derramar o seu sangue sobre nós. De tal forma que o sangue possa cobrir tudo aquilo que era do inferno e que as pessoas achavam. Gente, eu não sabia que esse povo religioso era tão ridículo, tão, meu Deus, que mente retrógrada, que coisa. Pois, irmão, é a cegueira que faz alguém viver e se submeter a essas alianças sem a menor noção. E se você entrou no seu casamento, se você entrou na sua vida a dois, na sua família, carregando uma dessas alianças, você tem que ter convicção, mesmo que ela nunca mais saia do seu corpo. Você vai dizer: mas um dia, como aquele irmão na televisão disse, um dia eu quebrei toda a ingerência das trevas. E ele disse: nunca mais, Senhor Deus, nunca mais eu ponho marca alguma no meu corpo. Infelizmente, ele não tem como mudar isso. Mas certamente, pelo testemunho dele, a dor veio e gerou um arrependimento. Ele conta que, convertido, ele se olhava no espelho e falou assim: Deus, eu não tenho mais como mudar isso. E nós não estamos falando só da mania ou da tendência de fazer um desenho no corpo, nós estamos falando de uma aliança espiritual que se estabelece por uma prática, um costume das trevas.